Eu entrei na casa dela escondido pra ninguém ver, te acariciando a gente, querendo fuder. E depois de um tempo, o resumo te passei. Tenta, menina, que vai com a perereca, já tá de perna aberta, vai sentar. Eu gostei, delirei e gozei. Vai sentar, eu gostei, delirei e gozei. E da sua casa, menina, eu vazei. E da sua casa, menina, eu vazei. Entrei na casa dela escondido pra ninguém ver, te acariciando a gente, querendo fuder. E depois de um tempo, o resumo te passei. Tenta, menina, que vai com a perereca, já tá de perna aberta, vai sentar. Eu gostei, delirei e gozei. Vai sentar, eu gostei, delirei e gozei. E da sua casa, menina, eu vazei.